Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria começar lendo aqui um parágrafo, uma citação de um artigo que eu escrevi em 2012 e depois prosseguir comentando o artigo de 2004. Vocês logo verão o que, que uma coisa tem a ver com a outra. Então, 2012 começa assim: o livro dos 36 estratagemas chineses ensina, aspas, todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta, espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo. Isso, citação do artigo de 2012. Agora, vamos ao artigo de 2004, e vocês vão ver como isso aqui descreve exatamente o que está acontecendo agora. Assim, com precisão de detalhes, né? E não só descreve, porque poderia dizer, não, a gente pode acertar uma previsão, assim, por sorte, embora eu tenha acertado mais de 30, não é possível ter tanta sorte assim. Se eu tivesse tanta sorte assim, eu estava bilionário, jogava na esportiva, né? Não apenas descreve acertadamente o que está acontecendo agora, mas mostra os antecedentes históricos que conduziram necessariamente a esse resultado. Quer dizer, mostra o estado de coisas e a causa. Portanto, é uma coisa que qualquer pessoa inteligente e honesta que prestasse atenção e pensasse no problema, em 2004, chegaria a esta mesma conclusão. Que não é, evidentemente, não é chute, este é um negócio científico, não estou brincando com essa coisa. Né? Agora, eu penso, pergunto assim, para que servem todos esses pretensos cientistas políticos, todos esses pretensos historiadores, todos esses pretensos, né, analistas políticos que tem na mídia? Não serve absolutamente nada. Tudo isso é uma imensa picaretagem, gente. Ninguém aí é sério, mas ninguém, né? Quando você vê que as pessoas se ligam na opinião de tipos como Paulo Roberto Almeida, Marco Antônio Vio, né, Caetano Meloso e né, o ministro Borroso e seu guru Fetofoca, pronto, está tudo perdido mesmo. Não é possível uma coisa dessa, né? Se esses caras fossem médicos, eles já teriam matado metade da espécie humana, pô. Então, vamos lá. Artigo publicado no Jornal da Tarde, do Estado de São Paulo, em 17 de junho de 2004. Eu vou ler e comentar. Desmantelado o império, as igrejas disseminadas pelo território tornaram-se os sucedâneos da esfrangalhada administração romana. Na confusão geral, enquanto as formas de uma nova época mal se deixavam vislumbrar entre as névoas do provisório, os padres tornaram-se cartorários, ouvidores e alcaides. As sementes da futura aristocracia europeia germinaram no campo de batalha na luta contra o invasor bárbaro. Em cada vila e paróquia, os líderes comunitários que se destacavam no esforço de defesa foram premiados pelo povo com terras, animais e moedas, pela igreja com títulos de nobreza e a unção legitimadora da sua autoridade. Então você vê, a origem da Europa foi isso aqui. Então, o império se desmantelou, então daí cada senador romano fugiu para as suas terras, todos eles eram proprietários de terra, demoravam em Roma, mas tinha lá a fazenda da qual viviam, cada um correu para a sua fazenda e isso aí criou, então, vamos dizer, as chamadas propriedades feudais, né? Que eram independentes entre si, cada um com a sua organização econômica e militar, né, e sobreviviam do esforço próprio. Eles tinham poucos negócios umas com as outras, tá certo? Então, enquanto isso, você não tinha mais você não tinha mais o governo central, então, portanto, você não tinha administração pública. E a única entidade que estava espalhada em toda parte era a igreja. A igreja era onipresente, então ela assumiu as funções administrativas. Por exemplo, registro de imóveis, o sujeito comprar uma fazenda do outro. Quem fazia o registro? O padre, por quê? Naquela época, né, o clero era constituído das pessoas que sabiam ler e escrever. Não necessariamente os que tinham sido ordenados padre. Muita gente era parte do clero sem ser padre, tá certo? Mas era reconhecido como membro do clero por saber ler e escrever. Então, só os membros do clero sabiam ler e escrever. Resultado, eles que viraram, né, os cartorários, os administradores, etc., etc. Isto deu origem, então, à Europa medieval, e a toda a Europa moderna. Então, esses líderes comunitários que lideraram o esforço de defesa contra as invasões bárbaras, então eram premiados, né, pelo povo com terras e moedas e pela igreja, né, a igreja os reconhecia então como nobres, então eles viravam pessoas importantes como os antigos senadores romanos, então eles se tornavam, né, grandes fazendeiros, condes, duques e príncipes e até reis, não é isso? Se você pensar, de onde surge o reino de Portugal? Já mencionei isso ontem, um senhor de terras, que era o Dom Afonso Henriques, saltava as janelas dos seus adversários, cortava-lhes a garganta e dizia, agora tudo isso é meu. E foi, pegou uma fazenda, outra fazenda, outra fazenda, no fim, virou rei. Isso foi o primeiro poder central que, depois da queda do Império Romano, volta a aparecer na Europa. Na verdade, Portugal virá a primeira nação europeia. Antes não tinha nações, só tinha aglomerados de propriedades feudais, mais ou menos independentes. O rei, onde havia um rei, era uma função mais honorífica do que outra coisa. O rei não mandava nada, o rei era apenas um senhor feudal que tinha um pouco mais de prestígio, um pouco mais de poder do que os outros, mas que dependia inteiramente deles, né, para garantir a sua autoridade. Mesmo a propriedade feudal, não pensem que era uma coisa tão absoluta assim. Se um senhor feudal não conseguisse administrar a sua propriedade de modo a sustentar todos os moradores dela, os outros proprietários feudais se juntavam e tomavam aquilo dele. Você não sabe tomar conta, então agora é nosso. Quer dizer, era um poder muito vacilante, na verdade, né? Também se você pensar assim, qual é o poder material que o senhor feudal tinha sobre, né, os habitantes, o povo que morava ali? Era muito pouco, porque era assim, que eram as armas? As armas eram espadas e lanças. Espada e lança qualquer um podia manipular, né? Só quando aparece a cavalaria, por aí o negócio já melhora, já piora, mas piora por causa da quantidade de cavaleiros, porque cavalo qualquer um podia ter também, né? Então, a diferença de poder do homem poderoso para o cidadão comum, né, era uma diferença mais quantitativa do que qualitativa. Eles dispunham das mesmas armas. Se você se revoltasse contra o seu senhor feudal, né, o senhor feudal vivia no meio deles, andava para cima e para baixo no meio deles, qualquer um podia esfaqueá-lo quando quisesse. Quer dizer, tinha muito pouco poder, né? O pessoal hoje imagina, não, ele era um senhor feudal, eles acreditam naquele negócio do direito da primeira noite, né, que o sujeito tinha o direito de comer a esposa do outro. Isso nunca existiu. Essa é a Idade Média criada por Hollywood, né? E tem tanta gente que acredita, é uma coisa absolutamente incrível. Então, o senhor feudal tinha que dar graças a Deus de que, né, os seus subordinados não o matassem. Ele não tinha poder, não podia se manter ali pelo poder das armas. Ele não ninguém teria capacidade para isso, né? Então, se você pega, hoje em dia aqui nos Estados Unidos, o território ainda é dividido em condados. O que é condado? É uma propriedade do tamanho da propriedade de um conde. Você imagina um sujeito ter armas para subjugar toda a população de um condado. Então não é possível uma coisa dessa. Hoje é possível, porque você tem armas mais desenvolvidas. Mas naquela época as armas eram muito simplórias, né? Então você tinha que ter mais gente a seu serviço. Então você tinha lá um grupo de soldados, né? Mas como é que você mandava nesses soldados? Ele estava vinculado a você por um juramento de lealdade. E isso na época funcionava. O juramento de lealdade e obediência funcionava. Era só isso que segurava, não era o poder das armas, nem o poder do dinheiro, né? Então, hoje em dia, você falar de lealdade no mundo atual, no mundo do João Bidê, você falar em lealdade, a pessoa ri na sua cara, né, certo? Mas isso já funcionou em outras épocas, né? Então, vamos lá. Isso aqui é importantíssimo. A propriedade agrária não foi nunca o fundamento nem a origem, mas o fruto do seu poder, né? Eles ganhavam a propriedade porque eles tinham o poder militar, eles conseguiam, tinha liderança, organizava um pequeno exército para reagir aos invasores, então ele tinha o poder militar na mão e daí os caras lhe davam as terras e dinheiro. Então ele ficava rico por causa do poder militar, não ao contrário. Essa história, não, o poder feudal se assentava na propriedade da terra, que nem tu falava Karl Marx e os marxistas. Isso é uma besteira, de coisa de quem não estudou. Eles tiveram o poder primeiro, a propriedade feudal depois. É isso? Então vamos lá. Poder de uma casta feroz e altiva, enriquecida pela espada e não pelo arado, ciosa de não se misturar às outras. Você imagina como o sujeito que era, vamos dizer, o campeão da defesa militar da sua cidade, da sua região, como ele se sentia superior aos outros? É? Quer dizer, o protetor se sente superior ao protegido. Não é natural que seja assim. Em qualquer comunidade animal é assim. Quer dizer, você tem o chefe, que é o mais forte, que ganhou a briga dos outros, né? E os outros não têm medo dele. É coisa normal. Então, este poder, ele se cria pela força militar, não pela propriedade. A propriedade vem como consequência, não como causa do poder. Basta isso aí, se você estudar essa parte da história, precisa ver que o marxismo é uma bela porcaria. Né? Quem acredita em marxismo é burro e não estudou. Agora, quem acredita em marxismo só lê livro marxista. Então, é um negócio assim, veja, se você pensar a biblioteca marxista, é um negócio imenso que não acaba mais. Qual foi a maior editora do século XX? Foi a editora estatal da União Soviética. Inclusive, tinha parte de editoras em livros estrangeiros, publicava livros em mais de 100 idiomas. Montes e montes e montes e montes. Você pega, eu tenho aí a coleção da obra completa de Karl Marx e Engels, publicada por eles através de uma editora inglesa, quer dizer, o dinheiro é da União Soviética. É um primor de edição, meu Deus do céu. Você pega lá a edição, por exemplo, eu tenho aí, a coleção inteira era 50 e tantos volumes, eu tenho 42, faltam uns 8, né? Era uma edição primorosa, e tinha edição de tudo que existia. Outra coisa, não existia outra editora. Né? E essa editora, quem comandava? A KGB. Quer dizer, a KGB comandava o movimento editorial em toda a União Soviética, meu Deus do céu. Quer dizer, um monte de países. Né? E a bibliografia marxista é suficiente para você ler o resto da vida só livros marxistas e você não vai terminar nunca. Você não vai conseguir ler um centésimo da bibliografia marxista. Né? Você imagina, para você ler os 50 volumes de Karl Marx e Engels, mais 54 de Lenin, mais 12 de Stalin, mais uns 30 do Trotsky, pronto, acabou a sua vida. Não dá para você estudar mais nada. Então, eu vejo, por exemplo, esse menino que faz lá a página de marxismo, né? A quantidade de livro marxista que ele leu é majestosa, mas ele só lê isso. O outro também, que está lá morando na Alemanha, também, mesma coisa. Então, eu tive essa experiência porque eu, durante 8 anos, eu fiquei fazendo só isso, só lia marxistas. Né? É evidente que eu não cheguei a ler um milésimo do que dessa bibliografia. E mesmo assim, né, no ambiente em que eu estava, eu era um eruditíssimo. Né? Se você pega os caras que estavam no partido na época, Zé Dirceu, Rui Falcão, meu Deus, você está brincando comigo. Eles não leu nem o manifesto do Partido Comunista. Pô. Não entendiam absolutamente nada de marxismo. Né? Só faziam o que o chefe mandava. Né? Eu falo, eu conheci um homem cultíssimo ali naquela época, que era o Nabor Carles de Brito. Né? Que já estava com 70, 80 anos na época. Veja, e pela primeira vez na vida dele, este erudito marxista estava lendo Hegel. Então, eu conheci um marxista que leu Hegel aos 70 anos. Né? Claro que eu fui, então, ler Hegel. Né? Eu tinha uma ediçãozinha francesa de trechos Morceau Choisi, né? Trechos escolhidos. Dava lá okay, umas 800 páginas. E eu me diverti um bocado lendo aquilo. O sujeito teve a bondade de pegar os trechos mais legíveis do Hegel, porque tem trechos assim que são incompreensíveis, mas ele pegou só os melhorzinhos. Né? Então, isto aí me abriu para a dimensão de que existia alguma coisa além do marxismo. Porque quando você lê o Hegel direito, você vê que ele poderia ser desenvolvido em muitos outros sentidos, além daqueles que o Marx desenvolveu. Daí, na época, você vai ver, não, existia a esquerda hegeliana, a direita hegeliana, existia mais o centro hegeliano, existia um monte de escolas que saíram do Hegel. Né? Tem escola que sai até hoje Né? Depois, com esse negócio marxista, né, eu fui ler o Introdução à Leitura de Hegel, do Alexandre Kojève. Alexandre Kojève era um russo exilado na França, que foi professor do Jean-Paul Sartre, professor do Merleau-Ponty, professor do Raymond Aron, professor de todo mundo. Era um gênio fantástico. Só que, e ele dizia, eu sou o único stalinista ortodoxo. E depois se descobriu, se revelou, o governo francês revelou, em 1999, publicou documentos que provavam que o homem era da KGB. Quer dizer, ele não era do Partido Comunista. Então todo mundo pensava que ele era... Não, ele não é um marxista, ele é apenas um marxiano. Isso é besteira, né? Marxiano não existe, o cara é marxista ou não é nada. E o cara era da KGB, pô. Né? Então, isso aí foi me abrindo a mente para outras possibilidades. Mas, se você quiser passar a vida inteira se intoxicando de marxismo, você não vai acabar com o material. No qualquer livraria brasileira, você entra lá, a bibliografia marxista que tem ali é um negócio que já não dá para acabar. Dentro de um sujeito que escreveu um livro chamado Gramsci e o Brasil, ele começa se dizendo assim, Antônio Gramsci é o autor mais citado em trabalhos acadêmicos no Brasil. Você imagina, então, a imensidão de trabalhos acadêmicos que tem sobre Antônio Gramsci e inspirados do Antônio Gramsci. Você nunca vai acabar de ler essa porcaria. Então, é assim, isso é uma auto-intoxicação, uma auto-hipnose. Né? Assim, o primeiro autor não marxista, mas anti-marxista que eu li foi o Ortega y Gasset. E eu lembro que eu estava lendo no Barbeiro. Né? Eu estava lendo justamente A Rebelião das Massas. E nas primeiras linhas eu já fiquei impressionado. Falei, pô, ninguém escreve como esse cara. É impossível escrever assim. Né? Porque ele escreve de maneira que dá a impressão que é você que está escrevendo. Pô. Então, ele disse que ele pegava o leitor pela goela e chacoalhava. E ele faz exatamente isso. E eu li e falei, mas não é que esse desgraçado tem razão? Né? Então, daí, evidentemente, entrei em crise. Né? Da qual fui sair muito tempo depois. Mas, só por este pedaço aqui, veja, a casta feudal não se impôs pela propriedade, mas ao contrário, a propriedade lhe foi dada porque ela se impôs pelas armas. Comandante de força de resistência não precisava ser um sujeito rico, bastava ser um sujeito valentão e hábil no uso das armas. Como, por exemplo, quando Napoleão invadiu Portugal, quem foi que criou, né, a resistência? Foi o nosso Zé Bonifácio, que era um zonigué, era apenas um estudante, então ele criou lá um batalhão estudantil para resistir ao Napoleão. Era a mesma coisa que esses caras faziam naquela época. Né? Então, vamos lá. Poder de uma casta feroz e altiva, enriquecida pela espada e não pelo arado, ciosa de não se misturar às outras, de não se dedicar, portanto, nem ao cultivo da inteligência, bom somente para padres e mulheres, isso aqui é um detalhe importante, nem ao da terra, incumbência de servos e arrendatários, nem ao dos negócios, ocupação de burgueses e judeus. Então, o que que fazia essa casta? Não fazia nada. Né? Ela existia só para defender a comunidade. Se não tinha guerra, não tinha ataque, ela não fazia coisa nenhuma e todo mundo tinha que trabalhar para eles. E o pessoal aceitava trabalhar para eles porque sabia que em caso de emergência ia precisar contar com eles. Você vê, naquela época, assim, não se metia a população civil na guerra. Isso é uma coisa que começou só muito tempo depois. Naquela época, você atacar a população seria considerado uma covardia horrível. Até eu já contei aqui, já comentei um episódio, eu acho que eu li no livro do Titus Burkhardt, A Civilização Hispano-Árabe, né? Um caso que uns comandantes muçulmanos cercaram lá um castelo e iam atacá-lo, só que o dono do castelo tinha ido para outro lugar esperando que a batalha seria noutra cidade. Eles cercaram, mas ali só tinha, né, a rainha ou duquesa, sei lá, a mulher principal lá, e as suas empregadas. Eles cercaram o castelo, a mulher saiu de dentro com as suas empregadinhas, deu um tremendo esporro no comandante muçulmano, você não tem vergonha de atacar mulheres e crianças, o cara baixou a cabeça e foi embora. Você imagina, né? Se fosse hoje, mulheres e crianças, oba, é aqui mesmo que eu vou fazer minha festa. Né? Então, era outro mundo, outras pessoas, outra mentalidade, outra moral, né? Coisa importante. O pessoal pensa assim, não, naquela época a educação era privilégio só dos homens, entendeu? Ninguém estudou nada, rapaz. Puta que pariu. Nenhum nobre estudava coisa nenhuma. Você vê, Carlos Magno consentiu em aprender um pouquinho a ler quando ele já tinha 32 anos. Mas ele tinha três filhas já sabiam ler. Então, escola, aprender, é para a mulher que vai ficar em casa ou para o sujeito que vai ser padre. Se você não é padre nem mulher, você tem que estudar para quê? Você tem que saber, é fazer a guerra. Então, a casta militar era analfabeta. Ela não dominava os outros pela cultura. Meu Deus do céu! Então, daí tem, né? Se você estudar um pouquinho, você vai ver que as universidades, elas surgem. Não, a universidade surge para criar a casta governante. O quê? Não saía casta governante nenhuma dali, porra. O cara saía dali, ou ele ia ser outro professor, ou ele ia ser um padre. Né? E o padre, se o padre tivesse algum poder, dependia do quê? Dependia da classe armada que o protegia. Né? Claro que o padre tem um prestígio, mas prestígio é uma coisa, poder é outra, meu Deus do céu. Né? Então, o que circula de besteira sobre a história dessa época é uma coisa monumental. Eu tenho um dia vontade de fazer uma bibliografia. Não, a bibliografia de história da Idade Média para vocês estudar. Né? Então, eles não cuidavam da terra, porque quando cuidavam da terra os empregados deles, o morador, não é empregado, eram moradores da sua fazenda. Né? Os negócios, o senhor feudal vai se sujar em negócios, isso aí é para os burgueses, quer dizer, os caras que moram na cidade, e para os judeus. Né? E se acaba o dinheiro, a gente invade o bairro judeu, toma o dinheiro dele e pronto. Ninguém precisa de dinheiro. O senhor feudal não precisa de dinheiro, ele tem armas. Né? Tem uma cena no livro Salambô, do Flaubert, que é maravilhoso. Né? Então, dois soldados conversando, quando terminar a guerra, o que você vai fazer? Daí ele diz, não, eu vou comprar uma terra, né? Comprar um arado e vou ganhar dinheiro com isso. Daí o outro puxa a espada e fala, não precisa de arado nenhum, aqui está o meu arado. Se eu precisar de dinheiro, eu tomo dos outros, ponto, acabou. Né? Então, o ensino era para mulheres ou padres, os outros, nada. Os negócios eram para os burgueses e os judeus. E o cultivo da terra era para quem morava na terra, meu Deus do céu. E a obrigação do senhor feudal era não fazer nada, absolutamente nada. Só que, em caso de guerra, só ele tinha que ir para a guerra. Eu acho uma divisão muito justa. Né? Se você tem um cara lá armado, disposto a morrer por você, se dá para exigir que ele trabalhe, fala, não, não precisa fazer nada. Durante mais essa classe, então, durante mais de um milênio, governou a Europa pela força das armas, apoiada no tripé da legitimação eclesiástica e cultural, quer dizer, todo mundo aceitava a autoridade deles, porque isso fazia parte da ética. Né? Ainda tinha, vamos dizer, o sermão dos padres, lembrando, olha, esse cara está aí porque ele nos defendeu, ele defendeu a nossa comunidade, então ele é o gostosão, nós temos que obedecê-lo. Né? Dependendo da obediência popular, traduzida em trabalho e impostos, quer dizer, tudo que o pessoal produzia, uma parcela era para o senhor feudal, ele não precisava trabalhar. E além disso, ainda pagava, tinha o pessoal da cidade ainda pagava imposto para o cara. Né? E do suporte financeiro obtido ou extorquido aos comerciantes e banqueiros nas horas de crise e guerra. Era assim, para que serve o bairro judeu? Serve para nós assaltar em caso de necessidade. Né? Se você quer saber quem acabou com isso, foi a maldita Inquisição. A Inquisição que acabou, proibiu isso aí. Quer dizer, assaltar e matar judeu era um costume universal na Europa. Todo mundo fazia. Né? Daí foi a horrível, malvada Inquisição que mandou parar. Sua ascensão culmina e seu declínio começa com a fundação das monarquias absolutistas e o advento do Estado Nacional. Um processo como esse que eu descrevi de Portugal. O rei Afonso Henrique toma as propriedades dos outros e diz, agora só quem manda sou eu. Então, o rei é o cara que acumulou uma tal força e uma tal fortuna que ninguém mais dos seus pares, os outros nobres, não podem enfrentá-lo. Então, ele vira o gostosão, ele passa a mandar. Então, a ascensão culmina e o declínio começa. Culmina porque essas novas formações encarnam o poder da casta guerreira em estado puro, fonte de si mesmo por delegação direta de Deus. Eles começam a achar isto. Antes, você, para ter alguma autoridade, você precisava ser reconhecido pelo povo e pela igreja. Então, as bênçãos da igreja, né, convenciam o povo de que você tinha o mérito. Você, como defensor, o herdeiro do defensor da comunidade, você tinha direito a isso, mais isso, mais isso. Mais. Então, acaba. Ele diz, não, nós estamos aqui por delegação direta de Deus. A igreja não apita nada. Você veja que isto culmina, o processo culmina no instante em que Napoleão convida o Papa para a sua coroação, e ele não precisa que o Papa o coroa, ele se coroa a si mesmo. Então, o Papa ficou lá que nem um idiota, né? Só assistindo sem poder fazer nada. Fonte de si mesmo, por delegação direta de Deus, sem intermediação do sacerdócio, reduzido à condição subalterna de cúmplice forçado e recalcitrante, exatamente como o Papa na coroação de Napoleão. Napoleão fez, vamos dizer, esse gesto simbólico de se coroar a si mesmo. Mas antes disso, os caras já estavam se coroando a si mesmo. Não fisicamente, mas ainda tinha lá um bispo que botava a coroa na cabeça do cara, mas o bispo não apitava mais nada. Né? Você vê, a disputa de poder entre a igreja e os nobres e a nobreza dura séculos. E uma das expressões mais claras dessa disputa foram as universidades. As universidades, se você lê o livro do Kenneth Minogue, né, o Conselho de Universidade, ele lá explica a origem correta da universidade. A universidade não foi feita para criar funcionário público, de jeito nenhum. Criar a administração, não. As universidades eram clubes de aficionados, hein? Pessoas que queriam aprender e que se juntavam e mandavam vir um professor da outra cidade, exatamente como vocês fizeram. Vocês estão fazendo o meu curso aqui para quê? Para pegar emprego público? Eu vou nomear vocês, eu vou dar um certificado de agora você é o gostosão, você tem direito de ser ministro, ser administrador, nada. Isso aqui é um clube de aficionados, vocês querem aprender e contratam um professor que sou eu. Foi assim que surgiram as universidades na Idade Média. Tanto que o reitor da universidade era um aluno, porra. Né? Era o organizador da coisa, ele que organizava a festa toda. Só que daí as universidades começaram a fazer sucesso, juntou gente, bastante gente, né? E vinha gente não só do local, mas vinha gente de fora também. Onde você ouvia que tinha, lá tem um professor brilhante e tal, os caras iam lá. Quem tinha dinheiro, levava o seu dinheiro. Quem não tinha, pedia para a sociedade em torno e as pessoas davam. Você tinha milhares de estudantes que viviam da ajuda pública. Era considerado um negócio honroso. Se você tem dinheiro, você está financiando aí 20, 30 estudantes. Né? Foi assim que surgiu. Só que daí surgiu a massa estudantil. E a massa estudantil, evidentemente, tinha um poder. Em primeiro lugar, o poder da arruaça. Se os caras quiserem bagunçar a vida numa cidade, você imagina, né? 2 mil, 3 mil estudantes numa cidadezinha pequena. Pô, é um exército de arruaceiro que não é brincadeira. E, evidentemente, tanto o Papa quanto os reis perceberam que isso era uma fonte de poder, que através da universidade ele podia forçar os seus inimigos a engolir o que eles não queriam engolir. Né? Então começa a disputa para ver quem manda nessa porcaria. Né? No fim, o Papa ganhou. Ele virou controlador das universidades. O que acontece imediatamente? Surge uma intelectualidade fora da universidade, né? Que vem com as novas ideias e desafia a autoridade intelectual da universidade. Se você pegar tipos como René Descartes, por exemplo, René Descartes ou Spinoza, ou mesmo Leibniz, nenhum desses era universitário, estava todo mundo fora. E eles começam, se já que o Papa virou o dono das universidades, nós criamos a intelectualidade fora da universidade e colhemos o nosso público aonde? Na aristocracia. Antes a aristocracia não estudava. Então esses novos intelectuais começam a levar a alta cultura para os condes, duques e marqueses e princesas aproveitar para comer as mulheres deles. Né? Então, o cara chegava, Jordano Bruno chegava com um prestígio enorme, comia as mulheres de todo mundo, pô. E comia as mulheres, levava dinheiro e ainda falava mal. Ó. Isso vira um costume. Rousseau era um cara desse tipo, né? Ia lá, comia as mulheres dos aristocratas, pegava o dinheiro dele e saía falando mal do cara. Então, a intelectualidade adquire um poder fabuloso, porque agora ela é o guia da classe armada. Está entendendo? Coisa que os padres não eram. Os padres consentiam em dar aula só para quem ia ser padre ou para quem era mulher. Então, para quê? A mulher vai ensinar as crianças em casa. Né? E quem é padre vai ficar aqui no meio de nós mesmos. Né? E não tinham alunos aristocratas. Quando um aristocrata decidia estudar, é porque ele tinha abdicado da carreira de aristocrata, carreira militar, portanto, e ia se dedicar ou à carreira propriamente universitária ou à carreira eclesiástica. Existem muitos casos. Né? E pessoa pobre, família pobre, a carreira eclesiástica era um dos meios de subir na vida. Você tinha dois meios de subir na vida. Ou você era um soldado excelente, e você se punha a serviço do duque, não sei o quê, papapá, ia ali subindo, não é isso? Ou você entrava no clero e você podia virar até papa. Era dois meios de ascensão social. Dinheiro era meio de ascensão social? Não. Dinheiro era um bom motivo para você ser roubado. Né? Ninguém tinha prestígio por ter dinheiro, meu Deus do céu. Ao contrário, o pessoal de dinheiro vira apavorado. Por quê? Se você é um comerciante ou um banqueiro, você não tem arma. O cara que tem arma pode tomar o seu dinheiro a hora que ele quiser. Então você vê assim, a história de muitas famílias, sobretudo de judeus, que sustentavam financeiramente famílias poderosas. Claro que acabavam tendo alguma influência, mas tinha que ser uma influência cuidadosa. Porque, você é o banqueiro judeu, eu preciso do seu dinheiro, me empresta aí e tal. É, mas se não quiser me emprestar, eu te mato. Então, você está numa posição de, aparentemente de prestígio, mas você não manda nada, pensando bem. Né? Então, você pensa assim, da onde surgiu a mania de perseguir judeus? Surgiu daí, meu Deus do céu. É claro que nem todo judeu era banqueiro, mas se você invade o bairro judeu para roubar o cara que tem... Você vai fazer um morticínio e vai matar um monte de gente que não tem um tostão furado também. Então, esta é a origem do antissemitismo europeu. Esta aqui. Começa com, né, o famoso desir d'argent, né? Desejo de dinheiro. Né? O cara fundou uma boate, desir d'argent. Né? Então... Então, isso aí é a culminação do poder da aristocracia. Então a aristocracia agora manda, o clero tem que obedecer e fim de papo. Você vê que nessa época, então, por exemplo, nomear bispos, quem nomeava bispo? O Papa não nomeava bispo. Essa história, o pessoal diz, não, o Papa mandava em toda a Idade Média. Você está doido. É o caso de perguntar como o Stalin, quantas divisões tem o Papa? O Papa manda aqui, se a gente deixar ele mandar. Ele fica bonzinho lá ensinando para as mulheres e os padres, não enche o saco, senão a gente acaba com ele. Mas, claro que tem um prestígio. Né? Dependendo do lugar onde você está. Se o pessoal é muito. O povo é muito devoto, então o Papa tem uma autoridade. Mas se não é, o que o Papa vai poder fazer? Outra coisa, se o Papa desse uma ordem, o Papa em Roma dá uma ordem, quanto tempo leva essa ordem para chegar, digamos, na Dinamarca? 6 meses, se você chegar lá de cavalo, podendo ser assaltado no caminho. Então, você não tinha essa obediência automática que tem hoje. Então, a autoridade que tinha era a autoridade local, era a autoridade do senhor feudal. Esse está armado, esse manda ali. Você entra ali se ele deixar. Então, quem nomeava os bispos? O senhor feudal ou o rei. O Papa não nomeava nem bispo, gente. E, aliás, isso foi uma das brigas na época do Renascença. O padre lutando para ele ter a autoridade de nomear os bispos, ele conseguiu, no fim ele conseguiu. Né? Mas foram séculos de disputa. Né? Então, mas já é o começo do declínio, porque o monarca absoluto, vindo da aristocracia, dela se destaca e tem que buscar contra ela e contra a igreja o apoio do terceiro Estado. Opa, opa, opa, opa. Você vê, ao mesmo tempo que a aristocracia se torna independente do clero, é, e ela diz que ela é fonte própria da autoridade. Aparecem intelectuais escrevendo isso, dizendo que, mostrando que a aristocracia e o rei recebem o seu mandato diretamente de Deus, sem intervenção da igreja. Tem, surgem teóricos que escrevem isso. Sempre que um rico precisa de provar alguma coisa em seu próprio favor, aparece algum intelectual vendido que escreve o que ele precisa. ao mesmo tempo que a aristocracia se torna independente da igreja, o rei se torna um concorrente dos demais nobres. Porque ele manda neles agora. Então, evidentemente, eles têm inveja dele e vivem querendo destruí-lo. Se você estudar, assistir o filme do Eisenstein, Ivan o Terrível, o que é? É a briga do rei contra os nobres, os chamados boiardos. E ele consegue vencer todos, por métodos muito parecidos ao do Dom Afonso Henriques. Tá entendendo? Por toda parte, um dos reis se afirmaram foi matando nobres. Né? Ou comprando-os, cortejando-os, como fez Luís XIV. Né? Luís XIV cria em volta de si uma nobreza fiel porque ele dava dinheiro para os caras. Tá certo? Mas não eram tão fiéis assim. Tanto que na Revolução, uma boa parte da nobreza se volta contra o rei. Né? Então, mas vai ao começo do declínio porque o monarca absoluto, vindo da aristocracia, dela se destaca e tem que buscar contra ela e contra a igreja o apoio do terceiro Estado. O que é o terceiro Estado? São os coitadinhos dos comerciantes e trabalhadores. Né? O qual, com isso, acaba por tornar-se força política independente. Então, a partir daí, vamos dizer, os comerciantes e trabalhadores se tornam uma força política autoconsciente. O rei depende de nós. Né? Porque a igreja está contra ele, a nobreza está concorrendo com ele, e ele vem pedir ajuda nossa, ele vai pedir ajuda do povão. Ali que ele vai recrutar os seus soldados. Lembra que eu já mencionei várias vezes o fato de que, para constituir o seu exército, que era o maior da Europa, tinha 144 mil pessoas, Luís XIV teve de ir pessoalmente de cidade em cidade pedir, pelo amor de Deus, o pessoal se alistar. Não existia alistamento obrigatório. Essa é uma das invenções maravilhosas da democracia moderna. Antigamente só ia para a guerra quem queria. Agora não, ou você vai ou nós te matamos. Ou você mora no campo de batalha ou mora aqui mesmo. Né? Então, veja, quando uma das causas alegadas da Revolução Francesa foi que o rei queria instituir o recrutamento militar obrigatório. Eles fizeram a revolução, quando veio o governo revolucionário, qual foi a primeira coisa que ele fez? Instituiu o recrutamento militar obrigatório. É assim. E o povo sempre cai nessas conversas. Então, o terceiro Estado, com isso, acaba por tornar-se força política independente, capaz de intimidar juntos o rei, o clero e a nobreza. Como se viu, então, na Revolução Francesa. Se o sistema medieval havia durado 10 séculos, o absolutismo não durou mais de 3. Você vê que o absolutismo se forma, 16, 17, 18. No 18 ele já começa a terminar. Quando chega o 19, ele não existe mais. Um século de liberdade econômica e política era suficiente para tornar alguns capitalistas tão formidavelmente ricos que eles já não querem submeter-se às veleidades do mercado que os enriqueceu. Querem controlá-lo e os instrumentos para isso são 3. O domínio do Estado para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas que invariavelmente fornecem o crescimento do poder estatal, e a regimentação de um exército de intelectuais que prepara a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas e entrar alegremente num mundo de repressão onipresente e obsediante. Então você vê, quando vem então o reino da aristocracia independente, ele dura 3 séculos. No terceiro século já corta a cabeça do rei e expulsa os aristocratas e toma as terras deles. Né? A não ser daqueles mais espertos que conseguem se adaptar, né, ao novo poder burguês. Muitos conseguiram. Então, eles mesmos se tornaram comerciantes, negociantes, ganharam seu próprio dinheiro e viraram, então, líderes burgueses. O pessoal nem lembra que eles eram condes e marqueses, mas ainda são. Né? Se você assistiu o filme do Luchino Visconti, O Leopardo, O Gatto Pardo, aquele filme com Burt Lancaster, né? Ele é um espertalhão que ele casa a sua filha com um burguês ascendente, né, e manda um filho, um sobrinho, lutar no exército do Garibaldi, que estava, né, derrubando tudo e implantando a República na Itália. E com isso ele sobrevive. Né. Então, ele diz, as coisas precisam mudar para que elas permaneçam as mesmas. Então, você vê, é uma importância ter esse detalhe, porque não é verdade que a burguesia tomou o poder. Não. O modo de criação do poder é que mudou. Antigamente era basicamente um sistema de poder militar. Isso gradativamente vai sendo substituído pelo poder do dinheiro, que é o poder, da poder burguês. Mas o poder do dinheiro está sempre na mão da burguesia? Não, está na mão do mundo, e aristocratas também. Se você pega aí as grandes empresas que você tem na Europa, quase todas elas são de condes e marqueses. Então, acontece que nessa nova classe capitalista, ela de fato assume o poder, porém, a economia cresce de tal maneira que se criam as megafortunas. Elas se criam na economia de mercado, evidentemente. Porém, quando elas crescem demais, elas não querem mais se submeter às leis do mercado. Então, elas começam a criar esquemas de poder que vão eternizar o poder deles, como se fosse uma nova aristocracia. Quer dizer, ou alguns são aristocratas mesmo, ou são meros burgueses, que enriqueceram e agora querem ter um poder permanente como se fosse uma aristocracia. E é isto que nós estamos vendo até hoje, gente. Quer dizer, eles ficaram tão ricos que eles não aceitam mais os perigos do mercado. Eles querem controlar o mercado. E os instrumentos para isso são três. Primeiro, o domínio do Estado. Você tem que fazer parceria com o Estado. O pessoal chama isso de terceira via. O domínio do Estado para a implantação das políticas estatistas necessárias à eternização do oligopólio. Então, é o Estado associado a grandes empresas. O Estado toma essas grandes empresas dos seus proprietários? Não, porque ele não é louco. Porque se ele tomar tudo e estatizar tudo, acabou a economia. Isso aí o Ludwig von Mises já demonstrou em 1921, que a economia comunista é impossível. Já repito o raciocínio. Se tudo pertence ao Estado, você não tem mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, como é que você vai fazer cálculo de preço? Se você não faz cálculo de preço, como é que pode ter economia planejada? Então, não dá. Quer dizer, economia comunista é um contrassenso, é uma coisa que ela nunca... Você pode fazer outra coisa, dar o nome de comunismo, vai ser outra coisa. Tá certo? Então, primeiro, o domínio do Estado. Segundo, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas, que invariavelmente favorece o crescimento do poder estatal. Vai crescendo o poder estatal, mas nunca chega a ser total. Por quê? Porque ele é sócio das grandes empresas. E ele não pode dispensar as grandes empresas, senão ele definha. Não é isso? Então, quem percebeu isso muito claramente no início foram os fascistas. Na Itália e na Alemanha. Você vê, no julgamento de Nuremberg, o cara que foi o responsável pela riqueza do governo do Hitler, que era o banqueiro Hjalmar Schacht, ele foi absolvido, gente. Eles condenaram alguns jornalistinhas que não eram nada, João Ninguém, condenaram João Ninguém. E o homem do dinheiro, eles absolveram, porra. O que seria o nazismo sem o dinheiro do governo nazista? Nada. Então, esse cara... Pode dizer, ele fez o nazismo, né? E, no entanto, saiu bonito, ainda escreveu um livro de memória, se autoglorificando. Eu tenho o livro aí. É muito impressionante, gente. Então, você vê, você fala de justiça. Bicho, a injustiça governa o mundo. Você ainda tem alguma dúvida? Né? A justiça acontece, às vezes, por engano. Né? Não ficar tão na cara. Ou para não ficar tão na cara. É para disfarçar. Eu até lembrei, outro dia, quando acabou a guerra, o pessoal perguntou, o que a gente faz com esses nazistas que nós prendemos? O Churchill, que era um sujeito realista, simples, mata todos. Daí foi o Stalin e falou, não pode, nós temos que fazer um julgamento, senão vai dar má impressão. E foi isso, o julgamento foi invenção do Stalin para não dar má impressão. No fim, mataram quase todos, exceto o pior deles. Não é incrível? Então, os instrumentos para isso são três: o domínio do Estado, o estímulo aos movimentos socialistas e comunistas e a regimentação do exército de intelectuais que prepare a opinião pública para dizer adeus às liberdades burguesas e entrar alegremente num mundo de repressão onipresente e obsediante, estendendo-se até os últimos detalhes da vida privada e da linguagem cotidiana. Isto é o que o Estado moderno domina hoje completamente, com a plena concordância da massa. Trabalhada por quê? Por gerações de intelectuais, estão fazendo isso há muitas décadas e acham, acostumando as pessoas de que isso é normal, de que isso é para a sua proteção. Apresentado como um paraíso adornado ao mesmo tempo com a abundância do capitalismo e a justiça social do comunismo. Não é uma maravilha? Quando você pensa, o que é o sistema chinês? É uma economia capitalista governada por um sistema de poder comunista, que é o único comunismo que vai existir. Economia comunista não existe, gente, é besteira. Só existe poder político policial comunista, isso sim. Em cima do quê? De uma economia capitalista. Economia capitalista, quer dizer, meia dúzia de oligopólios que são parceiros do Estado. Você vê, todos esses milionários chineses são todos membros do Partido Comunista. Muitos são generais, né? Então, isto é a única forma de comunismo que pode existir no mundo. Agora, os fascistas perceberam isso antecipadamente e fizeram isto. O poder na Itália era exatamente isso. Você tinha uma economia controlada pelo Estado em parceria com meia dúzia de oligopólios. As pequenas empresas estão ferradas. E na Alemanha, mesmíssima coisa. E o capitalista dos capitalistas foi absolvido em Nuremberg. Nesse novo mundo, a liberdade econômica indispensável ao funcionamento do sistema é preservada na estrita medida necessária para que possa subsidiar a extinção da liberdade nos domínios político, social, moral, educacional, cultural e religioso. Então, você vê, aqueles imbecis de liberais dos anos 90 diziam que na China, se liberasse a economia, liberalizaria também o regime. Aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais liberalizou a economia, mais dura e mais cruel virou a ditadura. E é natural que seja assim, porque já tinha sido assim na Itália e na Alemanha e na própria Rússia. Se você estudar a economia soviética, você vai ver que metade dela era economia privada, porra. Nunca houve estatização dos meios de produção na própria União Soviética, nem na China, nem em parte alguma. Nunca houve e nunca vai haver, porque ela é a contradição. Isso aí, você já lê as obras de Karl Marx? Ele fala só em burgueses e proletários. Vê se em algum lugar aparece a palavra consumidor. A economia para Karl Marx é um negócio em que um sujeito paga e o outro trabalha. E eles produzem para quem? Não tem consumidor na economia de Karl Marx, boa. Quer dizer, é claro que isso é uma besta quadrada. Quer dizer que tudo que ele percebeu estava errado? Não, de vez em quando ele percebia alguma coisa. Em geral, quando ele se enganava, quando ele entrava numa contradição, é porque ele estava percebendo alguma coisa real. Como, por exemplo, quando ele dizia que só o proletariado poderia ter uma visão objetiva da história e o proletário precisava ser guiado pelos intelectuais. Quer dizer, a única classe iluminada tem que ser iluminada pelo outro. É claro que isso é uma contradição, é um erro lógico. Mas aí ele estava verdadeiro, porque essa contradição existe na realidade mesmo, né? Com isso, os megacapitalistas mudam a base mesma do seu poder. Já não se apoiam na riqueza enquanto tal, mas no controle do processo político-social. Controle que, libertando-os da exposição aventurosa às flutuações do mercado, faz deles um poder dinástico durável. Uma neo-aristocracia capaz de atravessar incólume as variações da fortuna e a sucessão das gerações, abrigada no castelo forte do Estado e dos organismos internacionais, ONU, Organização Mundial da Saúde, etc., etc., etc. Já não são megacapitalistas, são metacapitalistas, a classe que transcendeu o capitalismo e o transformou no único socialismo que algum dia existiu ou existirá, o socialismo dos grão-senhores e dos engenheiros sociais a seu serviço. Isto é o único socialismo que existe. É o que está sendo implantado nos Estados Unidos neste momento. Essa nova aristocracia não nasce como a anterior do heroísmo militar premiado pelo povo e abençoado pela Igreja. Nasce da premeditação maquiavélica, fundada no interesse próprio e, através de um clero postiço de intelectuais subsidiados, se abençoa a si mesma. Quem legitima esse poder? Os intelectuais. Eles criam todo o discurso retórico. Não é para o seu bem, nós vamos proteger você, etc, etc. Resta saber que tipo de sociedade essa aristocracia auto-inventada poderá criar e quanto tempo uma estrutura tão obviamente baseada na mentira poderá durar. Esse é o nosso problema hoje. Isso aqui foi escrito em 2004. Você acha que algum Marco Antônio Viu, algum Paulo Roberto de Almeida entendia isto? Não entendia, porque simples, esse pessoal não estudou, bicho. A vida intelectual no Brasil é farsa, é 100% farsa. O pessoal só estuda um pouquinho assim, para poder subir na vida. É? Eles trocam, vamos dizer, a intuição direta da realidade, direta e viva da realidade, eles trocam por um discurso que os favoreça. Se você faz isso uma vez na sua vida, a sua inteligência acabou. Agora ela só serve para você subir na vida. Você vai continuar subindo na vida, evidentemente, mas você não vai entender mais nada nem do que você está fazendo. Você é um inconsciente. Hoje em dia, essa casta de inconscientes acaba de tomar o poder nos Estados Unidos. Você tem todo esse pessoal, da Silicon Valley, isso é um bando de intelectuais legitimadores da pior ditadura que você pode imaginar, sob pretexto da liberdade, dos direitos humanos, etc, etc. Então, chega, sobe o Biden e fala, não, aqui eu tenho um ministério mais diversificado, tem mais negros, tem mais índios, tem mais mulheres, tem mais gays. Ele escuta, peraí, qual é a proporção dessas pessoas na sociedade? Eu saiba, um ministério democrático é um ministério que reflete, vamos dizer, as várias frações da população que estão na sociedade. É? Agora, se você pensar, quantos gays? O movimento gay diz que são 16%. As pesquisas dizem que são 3%. Quantos gays você precisa ter lá em cima? Um está mais que suficiente. Agora, você acha que nenhum ministério teve gay antes disso? É? Que palhaçada, meu Deus do céu! Né? Podia ser um gay enrustido, mas quem estava lá estava. Não é isso? Então, não é um gay que ele botou lá. Bom, é um gaysista, é um propagandista do gaysismo. E não um gay, simplesmente. É? Do mesmo modo, você veja, a hora que transformaram as mulheres em força de trabalho, é claro que as escravizaram, porque antes elas tinham direito a ser sustentadas pelos seus maridos. Elas perderam esse direito. O homem não tem nenhuma obrigação de sustentar a mulher hoje. Ele disse, não, eu dei a minha metade, ela que pague a outra metade. Ela que arruma um emprego e me ajuda a sustentar essa porcaria. Então, ela perdeu um direito e acredita que ganhou. Ganhou o direito de quê? De ser empregada. É só um idiota acha que isso é vantagem. Né? Quer dizer, você quer ficar em casa com seus filhinhos, né? Se divertindo ali com eles, etc. Ou você quer ter que sair para se submeter a um patrão. Você tem que viajar 2 horas para chegar lá, trabalha 8 horas, depois volta para casa. Você fica o quê? 12 horas fora de casa. Enquanto isso, os seus filhos são entregues para pessoas que você não conhece. É claro que não é vantagem. Qualquer pessoa inteligente entende que as mulheres não ganharam nada, só perderam. Mas para que existem os intelectuais? Se não para convencer as pessoas de que aquilo que elas perderam, na verdade, foi uma vantagem tremenda. Não é isso? Só questão de coisa. Pode. Esses projetos de poder, eles tomaram uma outra magnitude. Fale mais alto, fala mais alto. Depois da invenção do rádio também, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você vê que a invenção do rádio, depois da TV, depois dos computadores, etc., cria meios de poder que antes eram inimagináveis. Você vê o quê? Imagina se um papa, um rei do século XV, XVI, podia esperar que a voz dele alcançasse toda a população instantaneamente. Que uma lei promulgada por ele teria que ser obedecida a partir do dia seguinte. Isso não existia. Passou a existir quando veio o rádio foi a base das grandes ditaduras do começo do século XX. Nazismo e comunismo. Sem rádio não existiria nem Hitler nem Stalin. Mas hoje tem coisa muito melhor que o rádio, pô. É? Hoje você não precisa ouvir o que o governante disse. As coisas chegam para você com mil vozes diferentes do seu próprio meio. Quer dizer que através, chega através do seu computador, do seu WhatsApp, do seu celular, do seu rádio, da sua televisão. São vozes onipresentes. Pior, ninguém sabe quem deu a ordem, não precisa saber. Hã? E outra coisa, as fontes das ordens, os caras que são as origens das ordens, eles são invisíveis. Né? Você não pode atingir porque você não sabe onde eles estão e jamais saberá. Onde mora o Jorge Soros? Onde mora o dono da Amazon? Onde moram os caras das redes sociais? Eles são inatingíveis, porra. Você imagina, né, o trabalhador feudal, ele podia matar o senhor de terras com uma facada ou uma martelada na cabeça. E se você quiser matar um cara desse hoje, onde que você o encontra? Simples, você não o encontra. E os caras são tão monstruosamente protegidos que eles são indestrutíveis. Agora, por aí você vê a ideia do Benedetto Croce, que é a história da liberdade, e eu acho que foi a ideia mais imbecil que a gente já pensou. O Benedetto Croce é um grande escritor, sem dúvida, mas como filósofo da política, é assim, uma besta quadrada. Aliás, por falar nisso, eu quero fazer uma observação, só muito indiretamente está ligado a isso. Né? No Brasil, né, quando aparece algum pensador, então, a pessoa logo pensa, imagina que ele é um porta-voz de alguma escola estrangeira. Porque no Brasil todo mundo, na universidade, é isso. Um cara representando o comunismo, outro representante da igreja, outro representante do protestante, outro representante do, sei lá, né, dos anarquistas. E os caras ficam procurando para saber qual é a escola que eu represento. Vem essa besta desse Teitelbaum para dizer que eu represento a escola tradicionalista de Guénon e Chouan. Gente, vocês estão me ofendendo. Eu vou dizer para vocês, Guénon e Chouan, comparado comigo, são duas bestas quadradas. São pessoas que não tinham experiência da vida. São filhinhos de papai. Guénon era um bocó que, quando tirava nota baixa, chorava. É piada de prédio, gente. O número de besteira que tem na obra do Guénon é monstruoso, embora tenha algumas sacações geniais também. Mas tem coisas que são absolutamente indefensáveis. Quando o homem diz, a China jamais será bolchevique. Eu digo, oh, você é bom, é. 5 anos depois teve a revolução do Mao Tse-Tung. É? E assim por diante. Então, olha, eu sou discípulo de Guénon e Chouan, mas nem cavaca tussa. Chouan era o cara que se fantasiava de índio para impressionar os outros. Você acha que eu sou capaz de me fantasiar de índio para dizer que eu sou o guru dos índios? Que palhaçada é essa? Eu conheci o Chouan, ele é uma besta quadrada, é um homem sem nenhuma intuição psicológica. Podia aparecer, sei lá, apareceu o João Bidê na frente dele e não percebe que é um vigarista, meu Deus do céu. Aparecesse, sei lá, né, o chefe das Farc, o presidente dele, não percebia que é um vigarista. Não tinha esse discernimento moral mínimo. Né? Se um homem casou com 4 mulheres, tem uma que está dando para um discípulo dele. Né? E o que é isso, porra? O cara não sabe administrar o seu meio. Ele escolheu como assessores os piores que eu conheci. Esse cara, mestre espiritual, eu respondo, nem cagando. Meu mestre espiritual não vai ser nunca. Agora, tem gente que vai atrás disso. Ah, agora, aqui sumiu o cristianismo, nós precisamos, né, ir para o esoterismo islâmico, que lá tem a sabedoria. Vocês estão doidos, porra. Vocês estão doidos. Ou seja, vocês não aceitam a liberdade e a insegurança. A liberdade e a insegurança são a base da vida, meu Deus do céu. Veja, Jesus Cristo algum dia prometeu segurança para alguém? Não. Ele diz, no mundo tereis aflições, os caras vão perseguir vocês. Foi isso que ele prometeu e é verdade. Ele está falando a verdade, não está te enganando. Agora, eu quero uma comunidade que me proteja. Fala, não vem procurar isso na igreja, porque a igreja está toda lascada. Ainda bem que está toda lascada assim, aprende que não tem força nenhuma. Hã? Você vai confiar no Bergoglio? Você está besta. É? Então, nesse mundo você não tem garantia, você tem que se acostumar com a insegurança. Você vê, na minha geração, todo mundo sabia isso. Hã? Ninguém buscava segurança. Os jovens eram valentes, porra. Tanto os caras da direita quanto da esquerda, tudo valente. Enfrentava briga de rua, enfrentava tiro. Oh, meu Deus do céu. Hoje, os meus amigos, meus companheiros de oração, geração, enfrentavam tiroteio e porrada na rua. E era o normal. Né? Quando meus contraparentes vieram me dizer, ah, o fulano foi preso, mas ele escondeu a arma lá no quintal de casa, tem que tirar de lá para não piorar a situação dele. Eu tive que pular o muro no fundo da casa, com a polícia na frente, para tirar as armas do buraco e levar para casa. Isso é grande herói. Não, isso era normal na época. Se eu não fizesse, queriam cuspir na minha cara. Meus amigos iam me desprezar. Hã? Então a gente fazia isso. Agora a gente vê hoje, a covardia hoje, a covardia é atemorizante, porque é grande demais, pô. Hã? Então o pessoal fica procurando uma segurança. Não procura segurança. O certo é que você vai morrer. O fim da vida é a morte. Você não vai escapar disso aí. Que outro perigo mal você conhece, né? Então, o que você tem que pensar é na sua outra vida. Né? Só tem um cara que vai te dar outra vida, é Jesus Cristo. O resto é fake. Né? Então é isso. Ou você aceita esta vida precária como ela é, e você espera que Deus te dê uma outra vida melhor, no outro mundo, ou então você vai ser um covardão. E vai aí se entregar na mão de qualquer René Guénon ou Fritjof Schoen. Eu não nego que sejam pessoas de talento, não nego que escreveram coisas importantíssimas. É? Mas digo, mas eu não sou discípulo desse cara, não sou discípulo de ninguém. É? Tem uma escola filosófica, eu criei a minha escola filosófica. Eu preciso de algum guru, de algum chefe, você está besta. Os caras, vem o Teitelbaum, ele me rebaixa a altura dele. E no Brasil é natural, com quase todo mundo, no Brasil todos os pretensos filósofos são apenas representantes locais, são terceirizados por alguma escola filosófica francesa ou alemã. Né? Então você tem lá o sartreano, heideggeriano, etc, etc, né? O orteguiano. Etc. Eu não sou nada disso, eu sou olaviano, porra. Você me entendeu ainda? Né? Ah, não pode ter isso no Brasil? Falo, claro que tem. Já teve o Mário Ferreira. Se teve o Mário Ferreira, pode ter dois. Eu não acho que a minha obra tenha a estatura da do Mário Ferreira. Não acho mesmo. Mas em muitos contos, eu acho que quem tem razão sou eu e não ele. Ele é mais gênio. Mas não quer dizer que ele está certo em tudo. Né? Então é isso aí, gente. Vamos fazer uma pausa. Hoje não vou responder pergunta, não. Estou com preguiça. Tá bom? Acabou. É? Acabou a aula, então? Então, acabou. Até semana que vem. Muito obrigado.